Portal do Arrocha. Acreditei em sofrer quem mais te amou, mais te amou. Tua boca, o teu olhar, o teu sorriso, disso sim que eu preciso. Se te tenho do meu lado, me sinto no paraíso. Volta logo, nunca mais. Não sou mais feliz contigo. Não contigo. Assim me dá.